Oscar Papa Golf, livre nacional, reporta ataque. Meu Lima, parte 5, livre nacional, reporta ataque. Bom 961, bom dia, inicialmente a Lima tem Y0. A Lima tem 1-0, bom 961. Ao cumprir o farol de Itapuã, confirme pessoas a bordo. O Romeu Lima reporta na Papá para ingresso. O Delta recebe controle. Estável com 3 nós. 1961, livre decolagem 1-0. Olha, o Yankee Romeu Tango, visual no Sierra em questão de segue para pouso. Romeu Tango, frequência livre com pouso. Livre, graças a Deus. O Papa Golf como número 2, reposta na Papá para ingresso. Eu Lima, livre ingresso, reporta alinhado e pronto, captura no site. Controle 119.8, bom voo. Exceção hotel, onde transfere torres 895 e 17 ajuste. Controlador, bom dia, azul 107, solicita 340 para Guarulhos, centro da Índia. Contato a decolagem, autorizado subida para nível de voo 360, perfil da saída da EL. Da EL para 360, voo 1961. Meia, segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Perfil de subida da EL, Leda, Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alpha. 5505, transponder, controle 119.8, azul 5107. 3340 para Guarulhos, decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva, vai para a curva do 10, feito por 1-6, conforme a rota. 5505, transponder 98, controle o azul 5107. Correto, chame pronto, posição 08, azul 5107. Chamado. Salvador, continuamos de Oceania, tem a 312, entende na formação índice de autorização 350 para Recife. Oceania 625 para Portugal, estacionamento. 6225, coordenador do Fico de Solo chama táxi, 01-6225. Oceania 6312, pronto, cópia? Proceda, pronto. Informação Índia, Recife autorizado, nível 350, via Peruísque 58, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda. Puca, transição Caju, Puca, Jamo, Caju. 5507, transponder, controle 119.8, Xanem 3102. Autorizado 350 para Recife, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda. Puca, Jamo, Caju. 507 ao transponder, controle 119.8, Oceania 6312. Confirmo transponder 5507? Afirmo 5507, 6312. Correto, chama pronto no 05, 6312. Vai reportar 6312. Na frequência 1-3325, caso negativo 1-3395, bom volume. É, confirme pro Dan 3179? Comece de Recife, 13325, caso negativo, 133, decimal 95. 3325, negativo, 13395, boa. Romeu Lima, pronto? SNR-6311, autorizado, aprovou de bom. Oi, Salvador, bom dia, retorno 52. Retorno 52, bom dia, intenção é prosseguir ingresso e circulagem a partir da interseção hotel, prossegue cabeceira. Cabeceira. Gente, autorizado táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira no zero. Reportará alinhado e pronto, retorno 52. Romeu Lima, livre decolagem, pistão nó 7, vento variável com 2 nós. Pagou, foi autorizado o ingresso, reporta nela e pronto, cabeceira no 7. Meu Lima decolado aos 5-8, controle em 1-9, decimal 8, bom voo. Caramba. Para o táxi Xanero 6225, 1107 a bordo, 0320 de autonomia, Terra em Goiânia. Xanero 6225, táxi à direita Índia Alfa, que é o ponto de espera onde chama 2895, ajusta 1017, Xanero 6225. Xanero Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama 2895, obrigado por chamar. ONU Recife na frequência 133325, caso negativo 13395, bom voo. Obrigado. Bom dia. 9962, bom dia. Sua identificação autorizada chegada bom, sem aposta em ideal de descida. 9962, então, para a vitória da conquista. Por a direita, posição Conde. Voz 2007 está autorizada para hoje, Conde, o Cristo Papato para o Romeu Lima. Autorizado, história da conquista nível 200, via rota do plano de voo, decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, perfil de subida arbor, transição elefa, 5520, controle, correção, transponde 5520, controle 119.8, trip 5221. Entra atrasada no 200, decolagem da pista 1-0 com a primeira curva direita, cumprindo com a segunda feira, 2-0, Transponder 5520, controle 119.8, trip 5221. Correto, chama a próxima parte 3, trip 5221. Golfe, tá pronto? Livre decolagem, o vento variável com 2 nós, Oscar Papa Golf. Cópia, prepara a subida Conte. Obrigado. Cordial, bom dia, hoje, né? 6225, ponto espera da UNA, cara. Gente, quanto tem o ponto de espera, 6225? Ok. Trip 9962, sexta, ponto nível 060. Trip 9962, 060. No 52, livre decolagem no 0, vento variável com 04 nós, retorno 52. Autorizado a decolagem, retorno 52. Golf decolou 01, saída árvore, controle na frequência, ONU 198, Oscar Papa Golf. Golf, 198. Gente, Fox Fox Sul, autorizado Recife 090, nível via Golf 677. Decola da pistão na 7, primeira curva esquerda, perfil de subida Conde. 0264, transponder, controle 119.8. Na saída A. Opa! Opa, autonomia. Copio, PLB. Fox Zulu, acionamento, taxa de decolagem com torre 1895, 1017, um ajuste. Boa viagem. Usando meu pé. No 52, decolou aos 03, controle na frequência 1198, um bom dia. Controle 1198, grato, até daqui a pouco. Tá. 270 na chegada Mari. Ajude o documento 07. Faz a la Mari, 070. Precisa por onde está, filha presidente, volume é aberto. Reporte para o táxi, Fox, Fox, Zulu. Controle Salvador, bom dia, Netuno 52. Netuno 52, controle Salvador. Mantenha meu pé, mantendo meu pé, corredor axé, Netuno 52. Eco Delta, bom dia, ciente do tráfego, linha do litoral, tráfego pela direita, pista no 7, condições de agilizar aí, no momento? Afirmativo, está presente agilizando para cruzamento. Afirmativo, reporte base para final, pista no 7, vento variável com 02 nós, Mike Eco Delta. Delta. Autorização do procedimento LS-78-10 para 2 e 20, altímetro 1018, reporte estabilizado. 2000, 1-0 no 8, repórter estabilizado 63, 1-1. Felipe Jorge, iniciando 63. Golf, direto elétrico. Controle o Chanel 63, ONU. Controle. É o Chanel 63, ONU. É, pode voar externo da presença? É, negativo, da presença, solicitado direto. Dona, obrigado. 63, ONU. São 3663, Juliette, confere. Guarulhos 340, copia. Consiga. Autorizado, Guarulhos nível 340, via o Pesulono a 0, até Brige, após o Pesulono 6, segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1 a 0, primeira curva à direita, Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. 5515, transponder, controle 1119.8. Foi aprovado para Guarulhos com 340, vai decolar 1-0 à direita, Dael Leda Motiva. A Pesulo 1-0 Brise, a Pesulo 1-6 conforme. 098 é controle, 5515 no transporte, já 3663. Fijamento correto, chame pronto, posição 04, já 3663. Acelerado, obrigado. Copa Gusta, atoração para o centro na chegada Mare, curva esquerda, proa 2-1-5. Inimigo a 20 milhas na proa. Agora autorização para voar direto, já 90 por lá. Esquerda, 2-1-5. Restrito ainda o 030? De fração 080. 080. Falado, Macheco Delta. Delta. O Fox Fox Luna escuta. A transmissão está um pouco ruim. Inicia o táxi lentamente, deixando a entrada do pátio 4 livre para o helicóptero que está completando o pouso na 17. O Fox Fox Luna. Localizador 63 do nono. Sou Delta, sou solo 09, táxi livre ao parte 4, Mike aqui Delta. Absoluta visual é com o helicóptero que ingressou no pátio 4. E após a liberação da interseção, reporte na Oscar pronto para ingresso, o Fox Fox Zulu. Já liberou, já livrou. Vamos lá na Oscar para o ponto. Então, Salvador, bom dia, o Chanel 63 no ONU, externo, baixado travado. 3 no ONU, bom dia. Baixado e travado, tem pouso autorizado no 0, vento variável 029-63 no ONU. Ele volta no 063 do nono. trip 9962, decoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite, planeta proa por sua, 0,5. Gente, na proa 230 para 20 milhas. Confirme, mantém o nível 060. Autorizado descida FEC 3, meu pé, do trip 9962. Trip 9962, gente. Gol 1160 está autorizado a final do procedimento de LS, recepção 10, descer para 2 no PEN, altímetro 1018, reporte estabilizado. PEN 1018, ajuste, reportagem estabilizada, 1-2, mas 5 para Pucci, exame. Coordenado com a equipe Solução, ataque, Xuxa, 6-3-1-2. Coordenação com a equipe Solução, autorizado, reporte para o ataque, 6-3-1-2. Golf Sierra, confirma a parte de pista que decolou. Golf, autorizado, direto. Só 2224, confirma o horário do plano. Oi, seria 2223, confirma. Reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7, Fox, Fox, Zulu. Bom dia, Xené 6311, livrou. Xené 6311, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6311. Agora com o estacionamento azul, 5107, está no 2008. Coordenando com a equipe solo, chama táxi, azul 5107. Vai coordenar azul. Estacionamento, T3G63.4. 3663, aguarde. Aguarda 3663. Dois, dois, dois, três, solo voltando. Escuta, 2263. Informo que eu tenho a DLA do senhor para as 11h20, contudo a mesma já encontra ser vencida. Precisa fazer um novo plano. Zulu, primeira parte visual e após o cruzamento prosseguindo a saída do instrumento. Acima identificação, terça, informações vai para 1.500 pés, ao centro de Salvador, 08, centro de separação de Almoço, posse 306. Ok, a 1.000 pés, para agilizar o cruzamento, tem condições? Autorizado a decolagem da pista 17, o vento é de variável 02 nós, Fox, Fox, Zulu. Legal, conforme que o seu portão será o 05, está sendo desocupado pela companhia no momento. Poxa, na M22, chama agora o centro de Recife, 1228, ao centro, 1260. 288, 290, Zulu decolou Zulu 5, inicie curva esquerda a fim de realizar o cruzamento do campo, Fox Fox Zulu. Iniciar a curva esquerda, Zulu. Golfo 630 sexta para 3 no 10, altimetro no 0 no 7. 3 mil no 0, por no 7. Pesado, gol 160, final do X-Ray. Golfo 160, completa final, chama agora a todos. 18, decimal 9. 1895, ponte. Acordando o Vitor Alvaldo com a gente da informação de UBS na posição floral para a descida. Capatango Vitor Alfa Alfa, controle Salvador, na minha identificação. 1-2. Sente para si com as informações. 143 a bordo, altera Natal. Autonomia de 2 horas, 3 horas e 20. Sente, Oceaner 6312, táxi via pátio, Índia, Alfa até o ponto de espera, onde alterna a torre 118, decimal 95, ajuste 1-0 na 7. Oceaner 6312. Já está no ponto de alta descida e se autorizado pelo controle, gostariam de voar na proa de Duna. Efetuar descida ILS para acertar nosso equipamento. Confirme a possibilidade. Na frequência 119.8, um bom dia. 19.8, bom dia, Zô. Golo 160 tem pouso autorizado no 0, vento variável com 02 nós, o gol 160. Livre pouso, pista no 0, gol 160. Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera, onde chama a torre, 118, decimal 95. Ajuste 1-0 no 8. 1-0-8, Pátio, Índia, Alfa, 7-5, grato, ajuste 1-0-4. Solo, Salvador, tá no 3304. 3304, informação Juliette, número 3 para a cópia, aguarde. 3304. Papatão, Gosta, Golfo Serra, escuta, cópia. 9622, já interceptou, estabilizado o Lia Yes. Completa o final do procedimento elétrico. Agora estou em 1.8, decimal 9. VIP 9962, ciente grato, boa. Boa. Salvador, bom dia. Papá, papá, Foxtrot, Foxtrot, Solu, no perfil da Conde na sua escuta. Papá, papá, Foxtrot, Solu. Contato na Dana da Conde, estou no nível 090 na saída Conde. 090 saída Conde, Solu. 1630 está autorizada a sinal do procedimento elétrico do destino 0, dessa para 2 no PR, altimetro 0.8, reporte estabilizado. 2018, reportará estabilizado no PLS. Golf Sierra, acionamento, táxi, decolagem com torre 1-8, decimal 95, ajuste 1-0-8. Espera 312. Panteiro ponto zero. Torre Salvador, 59962, libera direito. Solo em 1-2-1-1. Centro direito 2-1-1. Bom no 1-60. Correto. Torre trip 9962. 9962, reporte checado, 9962. Já passou, então já abaixou a travada. Gente, pista sendo liberada no momento. Tem pouso autorizado, vento é variável com 2 nós, o trip 9962. 9962, ciente. Alô, TAN 3663, alguma pressão para o nosso pushback, portão 4. TAN 3663, codene com a equipe solo após a passagem da Embraer da Azul, retaguarda agora, inicia e chama táxi. Após o assunto autorizado, reposta 3663. TAN 3859, ponto cópia. Cruzado Salvador Curitiba, nível 360, via Zulu 21, após sair conforme a rota do plano de voo, decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Arbor, transição elefa, 5597, transponder, controle 1-9, decimal 8. 3859. Despejamento correto, chama pronto, portão 01. Papango, Papagolfo, Santa Recife, que já voou em contra-eventuais na roça. Papango, India, Doutor Papá, que é transforma esse tempo para normal aqui. Câmara 312, observe o ATR na curta após a passagem ali, mantém preparando-se para decolar quando estão logo liberada a pista, Câmara 312. Câmara 312 após a passagem, decola imediato. Primeira curva à direita, perfil de subida Arbor, transição Elefa. 5590 transponder, controle 199.8. Brasília 360, apresentou 17, rastro plano, decola da 10, direita Arbor Elefa. 5590-198. Momento correto, chama pronto. 02, então 31-3304. 3304. Então 3859, então 3, está pronto. 3859, número 2 no setor aguarde. Antes da Juliette, chegou o número 60. Juliette, posição 06. 9160. Posição 06, número 60. 2865, bom. Salvador, bom dia, Azul. 5107, é pronto, 0. Gente, mantenha o ponto de espera, 5107. Mantendo. O Chaner 6312, pista livre, autorizada a decolagem, vento variável com 029. Feliciano 6312. Estou em Salvador, bom dia, voo na 630, uma milha do espaço. Bom dia, 30, centro do tráfego, informe checado, vento variável 029, zona 630. Baixada travada na 630. Continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda. 3663, saque à direita, Índia Alfa, até o ponto de espera, onde chama a torre 119.95, correção 118.95, ajuste 10.18. Índia Alfa, 1895, 18.3663, boa. 3859, após a companhia livrar a retaguarda, inicia, chama a táxi. Após a companhia livrar, inicia, chama a táxi, 3859. Matango, Oscar Papa Golf, chama agora o centro Recife, 128.8, alternativo 126.0. Zero livre, pouso no zero, vento variável 029 no 630. Livre, pouso no 90 no 630. Trip 5, confirmando azul, 5107. Observe o Boeing 37800 na final, após a passagem ali, mantendo no zero, 5107. Controle Salvador, Xanar 63, 1-2. O Xanar 63, 1-2, contato na dela decolagem, tudo para o nível 350 na saída, Fuca, transmissão, saída. Fuca, Caju, ascensão 350, 63, 1-2. Ação conquista, por favor. Conselho 2223, estou ciente que o senhor realizou novo plano JIS, porém não chegou ainda aqui. Se impossível, pagarei isso. Ah, funcionou, eles nos informaram que fizeram delay de LA, mas não chegou. Ok, obrigado, vou informar lá. Na 6312 apresenta autorizado direto ao chamo. Direto ao chamo, 6312. 130, Salas 26, libera a direita, chame Solen 121, 1. 21, 1, gol no 630. Funcionamento 352, 21, passo 3. 35221, coordena com o equipe Solo, chama táxi. Autorizado ingresso, reporte alinhado, cabeceira no 7, Oscar Golf Serra. O azul 5107, livre decolagem da 10, vento variável 049, 5107. Então, azul. Reportagem da Juliette, no 3662, sente ali e mantém cabeceira no 0, TAM 3663. 3663, alinhar e manter cabeceira no 0. Ali mantém no 0, TAM 3663. Confirma a ponte? 2. Sente, o TAM 3304, aguarde. Aguarde, 0. Tá me de Abraão na escuta? Tá bravo? Confirme 500 pés? Tipo, o local autorizado 500 pés. Decola da RMAR, com proa sul, litoral sul, sobrevoa até o farol da Barra. Transponder 0137, controle 119.8, tango, Índia Brava. Cruzando 075 para 5000 na proa de zona. Para iniciar o 3663. Aguarda 3663. 95175 a bordo 410, alterna Foz do Iguaçu. Fala. Oceanema 312, apresenta autorizado no meu foco 018. Autorizado no meu foco 018, 6312. Controle Salvador, azul 5107. Azul 5107, contato radar na decolagem, estou falando 340 na série da El, Samson Mod. 340 da El. 5107. Então, Índia Brava, só corrigindo. Decola inicialmente com proa da final da 17. Eu ouvi o tempo estimado de voo. Estacionamento de decolagem torre 1 no 8.95, 1 no 0 no 8. Informação do modo Charlie passando 2.400 pés. Fazer, falando de Adel da Papá? Eu agora recebo informação do modo Charlie cruzando 2.300 pés. Caso não há tráfego informado no setor no momento. Mantenha a posição. 3663, livre decolagem da 10, vento calmo 3663. Livre decolagem da 10, 3663. Salvador, bom dia, 3859, pronto. Tente manter um ponto de espera, TAM 3859. TAM 3304, após a passagem da TR para o ponto de espera, coordenando com a equipe de solo, chama táxi. Após a passagem da TR, autorizado um ataque 3304. Azul 5107 vai precisar manter a proa 230 por 15 milhas de uma formação. Entra, após desvio, vou direto Leda. Após desvio, Leda. Aproximando a rotatória de adianta papá. Agora, transferência para a torre. Tchau. Chama 3128, chama agora o centro, Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 45, 285, 63, 12, traço. Chame controle em 1998, TAM 3663. TAM 98, 3663, voa. Tá, gente, aguarde. 40 na série da El Transição Mótima. 340 na El Mótima, 3663. Gente, saindo aí com proa sul, evitando sobrevoar 17, reporte fora do solo, tá no dia bravo. Patango, índia Delta Papá, agora sobe 5.18, decimal 9. 18, 2 Salvador, índia Delta Papá, passando a rotatória. Isso para 1.000 pés, índia Delta Papá, reporte na vertical da RMAR, índia Delta Papá. Vertical da onde? Da RMAR, você conhece aí a localidade? Não, nunca ouvi nem falar. Gente, reporte a 3 milhas da cabeceira 17. Golfo Serra está livre de decolagem, 1-7, o vento variável com 0-2 nós, Oscar Golfo Serra. Tango Índia Bravo, prosseguindo, vai cruzar aí a final da 1-0 em direção ao farol de Itapuã. Tango Índia Bravo deixando a pista no 7 à sua esquerda. Tango Índia Bravo. Positivo, tá visual com a visão. Vai com o prodo fora da barra. Sente, após efetuar o cruzamento, prosseguirá fora da barra. Sente. Perdão, farol de Itapuã, tá com o prodo fora de Itapuã. Índia Delta Papá, reporte de checado, Índia Delta Papá. Vale. TAM 3859 ali, mantém cabeceira no 03859. Mantém pistão no 03859. Delta Papá, cheque o trem de pouso. Ah, final de 3 milhas, baixou e checou. Livre pouso na 1-7, o vento variável com 0-3-9, índia Delta Papá. Papá. 3-6-3. 3-6-3. 1-9-8, Tango Índia Bravo. 3-9-8, voa. Voa. Golfo Serra decolou aos 3-4 com curva esquerda, perfil da saída Momo. Reporte cruzando a vertical ainda na minha escuta, Golfo Serra. Golfo Serra, reportar. Gente, aguarde, temos um tráfego para cruzar aqui, um instante só. Mantenha a posição, Teran 3859. Bravo. Gente, mantém o ponto de espera 5221. Gente. Zulu 20, after flight. Flight, flight plan and route. Runway 10, departure after takeoff. Left turn, Momo, departure, flock transition. Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. 5535, transponder. Salvador, departure 119.18. 1-3-3-3-9-5-1-3-3-3-9-5-5-1-0-7, boa. Boa. America 2-3-8, read back correctly, report ready to start up and push back gate 11, American Airline 2-3-8. Yukon 3304 para o táxi com 75, 3013, alternando Ribeirão. Confirme 105 ou 75? 175. 175, Terna Ribeirão, OTAN 3304 para o táxi via Índia, Alfa até o ponto de espera, onde chama a torre 1895, ajuste a 1098, boa viagem. N controle, frequência 1998, bom dia. Bom dia. 0-0-8 Controle Salvador de Papatango, Oscar Golfo Serra. Papatango, Oscar Golfo Serra. Contato radar na decolagem, para o número 060 na saída. Ok, atenção, vamos até o 040 e a 20 milhas cancela direto, feira se autorizado. Quais 20 milhas, pouso, feira cancela? PGL em feira. Quem é que o Papatango gosta do Golfo Serra? Golfo Serra, irá reportar. Confirmando, manter o perfil da mão. É, manter o perfil da mão. Golfo Serra. Decolou 38, controle em 1998, bom dia. Então, bom dia, está 3859, passando 1500. 3859, contato radar na decolagem, grupo para o nível 360 na saída Arco Elétrico. 360 Arco Elétrico, 3859. Livre decolagem no 0140 graus com 89-5221. Cruzado decolagem, pista no 0-5221. Vitor Alfa, passou o localizador. Para interceptar, curva direita pro 130. Ok, 130 para interceptar o Glide. Papatango, isso que eu acho que ele foi, prossiga. Salvador, TAM 3304, ponto 090, pronto. A gente mantém um ponto de espera, supera a mesma sede do tráfego à frente, aguarde para ingresso, TAM 3304. TAM 3304, gente. 1018-060 na Mari, ou 642, não autoriza a Mari, dá presente? Mari, está autorizado. Beleza, Mari 060, ou 642, beleza. Localizou a Vitor Alfalfa. Vem. Controle Salvador, bom dia, 35-221. Vem. Torre com 18, decimal, 95. Contato radar na decolagem, para o nível 200 na saída Arco Elétrico. Gente, comprei o seu perfil A, do Elefa, sessão 200, 5221. Salvador, T3663? T3663, controle. Todos, bom dia, T3663, ano 1, autorização Guarulhos. 3325-3395, obrigado, amor. Doutor Alfalfa, full ILS. Vitor Alfa Alfa, torre 118, decimal 95. 118, nave 5, Vitor Alfa. Torre Vitor Alfa Alfa, fui LS. Vitor Alfa Alfa, pela terceira vez, torre 118, decimal 95. Pois escuta, senhor. Vitor Alfa Alfa, sinal ILS, a intenção é base pela direita da pista 197. O visual com a cabeceira? 2224 acionado, 6 de autonomia, 67 de POV, autoridade, alternativa, Salvador, pronto para o táxi. Passaria 2223. Passaria, Alfa. Táxi, via pátio, Índia, Alfa, ponto espera, tua 1895, ajusta 1098. Passaria 2223. Ponto espera, 1822. Mike Eco de Alto, confirma ela aqui. O nome é o país? 14, contato radar 5, 6 milhas, sudoeste, Salvador. Lugar de tira, desça para o nível 070, ajusta o altímetro como 018, vai na proa de mar para a chegada mais. Mike Eco de Alto. Funcionamento do parque de colégio de torre 1-9, decimal 95, 1018 ajuste. O Alfa está na base da 1-7, controle embaixo travado. 1-30 graus com meia dúzia nós, tem pouso livre, pistola 7, o Vitor Alfa Alfa. 7, pouso livre, Vitor Alfa Alfa. Queda, perfil de subida Momo, após direto. Transponde 5503, controle 1-9-8, Luiz Quiosque de Pato. Papato 4, Fox Fox Zulu, serviço radar encerrado, 65 milhas, Nordeste de Salvador, mantém o nível 090, chama agora o controle Aracaju, 1-2-0-3. 50 graus com meia dúzia nós, TAM 3304. A gente mantém o eixo até 3000, TAM 3304, autorizado decolagem da 190, 1018. Vitor Alfa Alfa, seu solo aos 44, qual o pátio que se destina? Está autorizado, reporte liberando primeira esquerda após 180 graus, o Vitor Alfa Alfa. Autorizado direto pela Santana, Papatango Oscar, Golf Terra. Oscar Dango, Victor Alfa. Transponde 5532. Controle 119.8. Altimetro 1018, repórter estabilizado. Autorizado o X-Ray da 10, desce para 2.0, quando 0.18, repórter estabilizado, quando 621. Motiva. 5532, transponde 198, controle CNN 63 do nono. Correto, uma pronto 0563 do nono. Toma lá. Ground American 238, ready to action. Magnet 238, conforme o Souza on board. Souza on board, American 238. 1198, uma boa tarde. 98, controle, TAM 3304, boa. 1-1-8-1-9-5, Canage 1-0-1-8, America 238. Okay, apron India Alpha, hold short runway 10, tower 1895 with an altimeter setting of 1018. Just to confirm, contact tower in taxiway India, America 238, before holding point. We'll do that, America 238. Paredo 2223, o vento 150 com 4 nós, tem decolagem autorizada, piscina 0-2223. Autorizada a decolagem, 2223. Pastor de Salvador, tá 3304, passando 2700. Agora. Então 3859, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alternativa 126, décima 0. 3260, 3259, manhã. Ok, mano, regressando Salvador, tá quebrado? Rapaz, meu sangue é bravo, tá na escuta do controle, confirmando, tá regressando Salvador? Vai regressar pra Enimar. É, não recebo informação nem do seu modo Alfa, nem do seu modo Charlie, confirma a posição no momento? Eu tô testando agora, senhor. É, reporte passando através de Pituaçu, 510, o sangue de bravo. Chama passando Pituaçu, 510. Controle, Andrés 304. Então, 3304, contato radar na decolagem, tu para o nível 360 na saída, AFO, ELEF. 360, AFO, ELEF, 3304. Tati 0060, 642. Volume 648, desça para 3 no pé, altímetro 1018. 3000, 2018, 642. Trip 54 no 4, inicie descida. Desça para 4 no pé. Trip 54 no 4, liberado 42. Possível coordenação do ONU 70 a Matheus. Quatro, fica sendo um domínio, se vai conseguir informar. Autorizado, você está no momento da ação do Pato. Confirma, aeronave chamou o sono. O 35384, coordenação no nível 170 a Matheus. Sim, a Juno 70 solicitado, aguarda coordenação, 35384. Voo 2065, pronto, corte. Pronto. São 11 horas, 101 milhas passando nível 1, 25, descida para 4, 10, Alfa Tango 73. Após cruzar o nível 1, 30, está autorizado direto no quinto, 5522. Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5551, controle 119, decimal 8. Voo 2065 sendo autorizado, Guarulhos nível 360, Pelampers Luno 0, Boa Bridge, Abris Luno 6, decola pista no 0, primeira curva direita, saiu da El Leda, após Motiva, transponder 5551, controle Salvador 119, decimal 8, gol 2065. Correto, chama a prova, portão 06, gol 2065. Chama na brigada. Gente, pro A1, 85, 35, 2, 2, 1. Roger, taxa a povo de 28, faixa 910, American 9, 23. Continue, taxi up, hold short, runway 10, American 23. Abraço, passou Pituaçu. Torre 118, decimal 95. 295, boa. Torre Salvador, passarei 2223. Passarei 2223, contato radar no decolagem, para o nível 180 na saída, Árvore Elef. Árvore Elef está com desvio esquerda, para o 260, solicita a liberação da extinção.